Espiritismo no tempo. Procurei um texto aqui na internet para a gente depois até estender o nosso raciocínio. A chegada do Espiritismo é prova inequívoca da solicitude divina orientando a humanidade. Ou seja, o Espiritismo não vem por acaso. Ele vem como um trabalho programado dos jardineiros espirituais, vamos dizer assim, para não dizer de Deus, né? Ou seja, é a continuidade da nossa evolução. No momento em que o conhecimento científico encontrou suportes para derrubar o tradicionalismo místico-religioso, o homem, ingressando na modernidade, supera o teocentrismo, observando-se como responsável pela construção do seu mundo, compreendendo a informação evangélica. Cada um recebe conforme suas obras. No momento em que a ciência vem mostrar, por exemplo, através do estudo, né, dos átomos, das partículas quânticas, que se materializam e desmaterializam, né? Para a gente, só para não entrar muito, aprofundar, mas cada matéria é composta de átomos, né, que são micropartículas, e essas micropartículas, né, assim seria um átomo com micropartículas, né, positivos e negativos e neutros. E o que a física quântica descobriu hoje, né? Que essas, além dessas partículas que há 10, 20 anos atrás já eram conhecidas, existem as quantas, que seriam outras partículas, que elas aparecem e desaparecem dentro da matéria. A matéria vem para o estado sólido e passa para o estado imaterial, né? Daí nós entender, quando nós falamos que nossos pensamentos criam as coisas, que através do nosso espírito, nosso pensamento imaterial, podemos projetar a matéria e organizá-la. Assim, por exemplo, o nosso corpo, né, que é formado de células que são também partículas, né? Então, ou seja, se hoje nós falamos do mundo espiritual, que temos muitas moradas na casa do Pai, que existem planos de evolução, que aqui tem espíritos, só que nós não vemos materialmente. A física, hoje assim, os cientistas, então já conseguem descobrir dentro da matéria coisas que são imateriais, né? Então, realmente hoje nós podemos falar abertamente de tudo isso, porque a ciência vem acompanhando essa evolução. E aí então desmorona aquela questão místico-religiosa. Um exemplo, né, de nós acreditar que Deus um dia pisou na terra, um senhor barbudinho, né, pegou uma vareta mágica e, né, faça-se o sol, faça-se as estrelas, faça-se o mundo, e depois fez Adão de barro, soprou na boca, e aí Adão passou a viver. Hoje a ciência vai mostrar que não existe mais isso. Existe a evolução das espécies. O homem descendeu do macaco e de outros seres também. Então, alguns até, né, cheios de orgulho, imagina, né, eu descender do macaco, né? Sim, é só olhar a paleontologia, né, que é o estudo da evolução das espécies, e você vai ver que nós procedemos dos animais, dos macacos. E, aliás, tem muito homem ainda com cara de macaco, né? Até o ex-presidente também. Então, acredite quem quiser, né? Mas é assim que acontece. Então, o Espiritismo vem nessa época e aí então fala da ação dos Espíritos, né, sobre nós, sobre a natureza, etc., porque é capaz de provar isso depois cientificamente. Se nós pensarmos assim, nós vamos entender, por exemplo, como é que nós mexemos um braço. Como é que nós mexemos? Será? Eu nem preciso pensar, o meu braço se mexe, né? Mas como isso acontece? Existe uma alma que é imaterial, falando, né, que tem um corpo espiritual, que depois tem um outro revestimento, vamos dizer assim, né, que tem um corpo espiritual, que tem um outro revestimento material, que depois tem um corpo físico. E aí o meu braço aqui, ele se movimenta por causa do meu pensamento aqui. Então, quem movimenta o meu braço é o meu pensamento, movendo mecanismos. Mas se nós não tivéssemos a ciência nessa profundidade, seria muito complicado de nós entendermos. Aliás, nós com todo esse conhecimento já não aceitamos hoje, né? Então, realmente, o Espiritismo chega para comprovar tudo isso na hora certa. Tudo programado. Então, as bases morais deixadas por Moisés e depois avançadas por Jesus, presentes em diversas denominações religiosas e construções filosóficas, prosseguem nas informações ditadas pelos Espíritos desde a codificação. O Espiritismo não vem derrubar e nem mudar nenhuma lei de Jesus e nem de Moisés. Ele vem detalhar essas leis, não vem mudar. Amar, perdoar, não matar, isso é coisa de Moisés. Não é do Espiritismo agora. Isto continua. Agora vem explicar que amar não é simplesmente achar bonitinho, né? Ah, e nós devemos amar. Ou a gente pensar que amar é se encantar por uma mulher e casar e ter família. Não, amar é outra coisa. É isso também? É, mas é outras coisas também. Não é verdade? Então, dentro desse amor é o quê? É uma força-pensamento que traz a motivação, que eleva nossas energias, que nos traz saúde, que nos traz bem-estar, que nos faz ir ao progresso. Então, aquilo que Moisés disse lá atrás, hoje o Espiritismo detalha por que que amar faz bem. Entende? Jesus falou de todas essas coisas que o Espiritismo faz de forma sintetizada, também não mudando nós no Espiritismo nada, né? Como Moisés plantou seus 10 mandamentos. E depois ele diz assim, ó, melhorada geneticamente durante gerações, teve em Jesus, né, o geneticista por excelência, que ofereceu a semeadura purificada. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Faz até uma poesia, né? Que os 10 mandamentos, né, lá foram modificados geneticamente para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. No entanto, os cultivadores humanos não conseguiram atinar com a conservação, a semeadura, os tratos culturais e a colheita. Ou seja, 5 mil anos atrás vem Moisés, espera-se 2 mil anos aí para que o trabalho frutifique e não rendeu muita coisa não. Vem Jesus, repete, refaça, aprimora e mais 2 mil anos e nós estamos nós aqui hoje e pouco fruto. Ou seja, não está havendo na passagem do tempo esse trabalho necessário para que haja realmente a mudança evangélica em todos nós. Assim, novamente, manifesta-se o plano superior oferecendo o receituário sobre as técnicas de cultivo e a colheita dos frutos da felicidade, que é o Evangelho, claramente detalhado no Espiritismo. Jesus é o legislador, o instrutor, o educador, o mestre transmissor dos conhecimentos superiores, adaptados ao nível da compreensão humana, naquela época. Né? Os seus ensinamentos já traziam as bases do Espiritismo. Como, antes de Jesus, o filósofo Sócrates, que nasceu aí 400 anos antes, 460 anos, né, na Grécia, veio preparar uma cultura para depois Jesus vir para cá. Ou seja, sempre é programado, sempre é construído as coisas. Então, compreende-se que o Cristo velou, escondeu, né, determinadas informações de forma a torná-las compreensíveis no tempo certo. Agora, a reencarnação ele mostrou em Mateus, quando ele disse que Elias já tinha vindo. E também aquela, na passagem de Nicodemos, né? Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. O homem da ciência conquista o espaço e penetra na intimidade dos átomos, aquilo que falamos aqui agora. E compreende, então, as várias moradas na casa do Pai. O Espiritismo vem cumprir a lei natural, pois é o resultado da evolução humana. Ou seja, tinha que existir o Espiritismo nesse tempo para que, então, pudéssemos entender com muito mais profundidade e mudar, vamos dizer assim, as cabeças racionais duras nossas deste tempo, que ainda não acreditamos verdadeiramente em Deus. E preferimos viver do misticismo, de algo, né, nos contam e a gente, como não acredita muito em Deus mesmo, vai cumprindo etapas, tarefas, rituais, sem pensar verdadeiramente naquilo que é Deus. E é isso que o Espiritismo então vem tirar essas coisas para que haja uma fé racional. Eu acredito em Deus? Tá bom, então eu acredito. Agora, em que Deus eu acredito? Como é esse Deus? Essa é a questão. Ele foi um homem só porque diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança? Será que é isso que foi realmente intentado dizer? Ou será que a imagem e semelhança do homem espiritual, realmente avançado como foi o Cristo, é que é a imagem e semelhança de Deus? E o restante, material, não existe. Isto que nós estamos vendo aqui, dois braços, duas pernas, é o mais irreal que existe. E a física quântica vem mostrar o quê? Que a matéria é o que menos existe, porque ela tem um tempo de duração e tchau. E aquilo que nós olhamos aqui, que parece estar parado, nunca está parado. Essa folha de papel aqui não está, esse material parado. Tem os seus átomos, né? Que estão com os seus elétrons girando sempre, né? E quanto mais os giros são rápidos e mais próximos, mais duro é o material. Quanto mais os giros são lentos e distanciados, mais flexível é o material. Mas tudo é a mesma matéria. E isso aqui é só um fósforozinho, né? Tchau, não é verdade? Você foi, mudou para outra energia. Enquanto o espírito permanece sempre. A alma, a sabedoria, nós sempre dizemos, né, que nós levamos para o mundo de lá, como dizem, né, o que nós somos e não o que temos, não é verdade? Nós temos um corpo, nós não somos o corpo, não é assim? Então, isso que nós estamos vendo aqui não existe. De verdade. O que existe mesmo aqui, a alma é o seu conhecimento, a sua sabedoria, as suas qualidades, seus defeitos. Isso aqui realmente existe. Então, derrubou a divisa entre religião e ciência. Aquela briga eterna, né, entre as religiões e a ciência, a religião dizendo que o homem nasceu de Adão e Eva. E a ciência dizendo que, um exemplo, é a evolução das espécies. O Espiritismo vem e diz assim, e une essas duas coisas. Realmente, o homem nasceu das, progrediu das espécies, mas tem a alma, o ser espiritual. Ele não é só matéria. Então, nenhuma e nem a outra completa a verdade. As duas têm a sua parte de verdade, né? Inaugurando o conhecimento acerca do mundo não material, então, o espiritual, né? Que aí, então, o cristianismo tinha como céu e inferno, purgatório. Quando a física quântica expõe um universo formado por energia e pensamento, o espiritismo chegou explicando sobre a ação dos espíritos nos fluidos por meio da vontade e do pensamento. Ou seja, às vezes a gente parece que isso é muito teoria. Como é que as formigas se comunicam? Não é batendo as duas aspinhas que elas têm ali na cabeça? É química. Elas se comunicam pela química. Só que se a gente não estudar isso, não sabe, né? Ou seja, estamos todos interligados. Às vezes a gente pensa assim, eu sou uma pessoa e ele é outra pessoa. E nós estamos separados. Isto é uma visão material. Porque a visão espiritual, nós nascemos todos do mesmo princípio. E estamos todos ligados. O ar que eu estou respirando aqui é o mesmo que vocês estão respirando aí. Então, no mínimo, todo esse espaço aqui que, entre aspas, estaria vazio, não está vazio. Não é verdade? Então, todos nos comunicamos uns com os outros. E nesse momento, não só com o ar, com as coisas até mais sutis, como as energias, né? Assim entende-se porque o Cristo recomendou o vigiar e orar, revelando nossa função co-criadora do mundo em que habitamos. Cuidar e orar. Orar para buscar o bem e vigiar para não cair no mal. Porque como criamos o nosso mundo, se pensamos mal, se não nos mantivermos no bem, criamos o mal. As desgraças, as doenças, as violências, os ódios, etc, etc. Então, o vigiar e orar tem uma profundidade muito maior, que não é simplesmente, bom, agora eu vou vigiar e orar, desde que eu entrei na porta da casa espírita aqui até eu sair, né? Uma horinha eu oro e vigio, né? Depois, quando estou ali na rua, ando como for. Não vai resolver. Porque a maior parte do tempo você está lá fora e não aqui dentro. E o que vai predominar é aquilo que você faz lá e não aquilo que faz aqui. Então o Espiritismo lança luzes sobre os erros e esclarece como adotar atitudes acertadas. Obedecer às leis divinas é indispensável. E assim, cultivar o amor não é mais um sonho, porque sabe-se que a matéria muda e nós continuamos. Então, só realmente o amor é que permanece e que somos nós, criados através desse sentimento de Deus.